morreu Vando Duarte, piloto de Quad Cross. Elizabeth Jacinto vence Rally da Tunísia em caminhões. Dinara Safina vai parar por tempo interminado novamente no tênis. Estes são alguns dos destaques da edição do Desporto Antena de hoje. Gosta de observar, de apreender e aprender? Então seja bem-vindo ao Imaginário 21. Eu sou o Emanuel Almeirante e todos os domingos entre as 21 e as 22h30 estou aqui na Antena Web para lhe falar sobre os mais variados assuntos, sobretudo do panorama atual. Espero por si, Imaginário 21. Todos os domingos entre as 21 e as 22h30 aqui na sua Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Boa noite. É mais uma pausa na carreira de tenista Dinara Safina, que irá fazer a segunda pausa em 3 anos. Em 2009, problemas na coluna afastaram a ex-número 1 do ranking ATP, em 2009, depois de ter conquistado, entre outros troféus, a medalha de prata no Pequim 2008 e o Roland Garros de 2009, bem como o Grand Slam do Open da Austrália, também nesse ano. Foi precisamente nesse ano que Dinara Safina começou a ter problemas na coluna, fazendo uma pausa, regressando pouco depois, mas anuncia agora que irá parar, aliás, novamente, e por tempo indeterminado. A tenista diz que está farta de ouvir o treinador perguntar como estão as suas costas e se consegue fazer este ou aquele exercício. Num gesto reflexivo e de meio confessionário, diz Dinara Safina que estou farta de lutar contra mim mesma. Vou parar e não sei quando vou voltar, mas não vou torturar mais. Dinara Safina faz então assim a sua segunda pausa em 3 anos na sua carreira de esportista, uma tenista de renome internacional e que, aconteça o que acontecer, irá ficar para a história da modalidade. Mais um dia no Rally da Córcega e mais um dia em que Bruno Magalhães e Paulo Grave conseguiram manter o 8º lugar na geral. Aliás, foi também nesta posição que acabaram a prova no dia de hoje. Navilha continua a segurar a liderança. A dupla belga de Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul continuam a liderar então este Rally da Córcega. São seguidos por Jean Kopecky e Petr Stari, que estão a 23 segundos e 4 décimos. Mais longe está Frédéric Loire e Frédéric Miquelot, que estão a 27 segundos do primeiro lugar. Andreas Mikkelsen e Olaf Luené estão a 29 segundos da dupla que lidera esta competição. A dupla francesa, formada por Pierre Campana e Sabrina Castelli, estão a 58 segundos e 9 décimos dos primeiros classificados, aliás. Quanto aos oitavos, são os portugueses Bruno Magalhães e Paulo Grave, que estão a mais de 3 minutos do líder da prova. Antena Web, Desporto. Duas vitórias para Portugal no Rally da Tunísia. Na 33ª edição deste evento, a contar para a Taça do Mundo, Elizabeth Jacinto venceu todas as etapas na categoria de caminhões, renovando assim o seu título de campeã no Rally da Tunísia, título que já havia conquistado no ano passado. Elizabeth Jacinto viu ainda outro português vencer nas motorizadas. Foi Hélder Rodrigues, que esteve em destaque na prova e que acabou mesmo por triunfar, ficando no primeiro lugar da classificação geral. Nos automóveis, foi a vez de Leonid Stanitsky vencer a competição. O russo já havia conquistado este mesmo troféu no ano passado. Quanto a Elizabeth Jacinto, igualou Jutta Kainschmidt, que é a única mulher, até agora, a vencer duas provas da Taça do Mundo. Sobre o Rally da Tunísia, Elizabeth Jacinto diz que todas as vitórias são importantes, mas sendo esta uma etapa da Taça do Mundo, tem um sabor muito especial, já para não falar do prestígio que lhe está associado. Declarou ainda, Elizabeth Jacinto, de que o Rally da Tunísia é uma prova de que gosta particularmente. Venceu-a, mais uma vez. Faleceu Vando Duarte, o piloto português do Quad Cross, que no passado dia 9 não resistiu aos ferimentos e a caminho do hospital acabou por perder a vida. O piloto, de 22 anos, fez um salto parte do seu quad, mas o salto não correu bem, embateu contra um outro adversário, acabando por o projetar. Vando Duarte embateu fortemente no chão e ainda sobreviveu à queda, mas a caminho do hospital e já na ambulância, Vando Duarte viria a falecer. O acidente deu-se na segunda etapa da primeira manga do Campeonato Nacional de Quad Cross. Foram, na Alemanha, campeões nacionais de futebol na época de 2008-2009. Duas épocas depois, estão a lutar pela manutenção. Afinal, quem é o VfR Wolfsburg, que está neste momento no 15º lugar e que discute na última jornada a manutenção ou a despromoção? O Wolfsburg chegou à primeira Bundesliga ainda na década de 1990. Na época de 96-97, a equipa alemã ficou com 58 pontos no segundo lugar da segunda Bundesliga, sendo promovida com Karlsruhe, e nunca mais desceu. A equipa de Wolfsburg chegou mesmo a estar no linear da descida, mas soube se aguentar. Em 97, por exemplo, 97-98, a equipa ficou com 31 pontos no 14º lugar, mas em 98-99, mais acostumada a estes ritmos, conquistou 55 pontos e ficou num bom 6º lugar entre 18 equipas. 99-2000 foi uma época tranquila para a equipa de Wolfsburg, que conquistando menos 6 pontos, ou seja, 49 no total, ficou ainda assim apenas uma posição abaixo em comparação com a época passada, um 7º lugar. No ano 2000-2001, acabou por cair para o 9º lugar, com 47 pontos. Em 2001-2002, conseguiu um 10º lugar apenas, com 46 pontos. E em 2002-2003, os mesmos 46 pontos renderam-lhe um 8º lugar. A partir de 2003-2004, a equipa passou por algumas dificuldades, acabando com 42 pontos no 10º lugar. Em 2004-2005, o Wolfsburg conquistou 48 pontos na primeira Bundesliga, ficando no 9º lugar. 2005-2006 foi um ano difícil para a equipa, que só conseguiu, no total, 34 pontos, acabando no 15º lugar. Manteve a posição em 2006-2007, ainda que com 37 pontos. Vira difícil para a equipa do Wolfsburg, que viria a surpreender na época seguinte, com 54 pontos e acabando no 5º lugar. Em 2008-2009, chegou a grande surpresa, 69 pontos, e o Wolfsburg era, pela primeira vez na sua história, campeão nacional de futebol da Alemanha. Em 2009-2010, ficou no 8º lugar, com 50 pontos. E em 2010-2011, está a ver a sua vida andar para trás, com 35 pontos, tantos quantos tem Mönchengladbach, 16º classificado. A equipa de Wolfsburg tem apenas mais um ponto que um outro histórico alemão, o Eintracht Frankfurt. A equipa do Frankfurt tem então 34 pontos. Na última jornada, o Wolfsburg vai defrontar a equipa do Hoffenheim, mas a jogar fora, o que não será certamente um jogo fácil. É sim a história de um clube de futebol na Alemanha que há 2 anos foi campeão nacional e este ano luta para não cair para a segunda liga. O Desporto Antena termina por aqui, mas regressa na próxima segunda-feira às 20h. Fique bem, até lá!